estava triste, ele me abraçou. Todas minhas dores pra si tomou. Antes dele eu andava na contramão. Só de momentos era paz no meu coração. Mas a paz encontrei. Pra minha penumbra a luz encontrei o amor e abracei. Deixar, mesmo que eu tente não dar, pra sempre vou te amar. É o meu sol, minha luz, na escuridão é o meu farol. Não consigo te deixar, mesmo que eu tente não dar. Estava triste, ele me abraçou. Todas minhas dores pra si tomou. Antes dele eu andava na contramão. Só de momentos era paz no meu coração. Mas a paz encontrei. Pra minha penumbra a luz encontrei o amor e abracei. Deixar, mesmo que eu tente não dar, pra sempre vou te amar. É o meu sol, minha luz, na escuridão é o meu farol. Não consigo te deixar, mesmo que eu tente não dar, pra sempre vou te amar. Desde que eu te conheci, a minha vida é outra. Passageira. Não preciso de droga, não vivo uma vida louca. Hoje sou de Jesus, hoje vivo na luz. Ele não sai mais da minha cabeça. É o meu sol, minha luz, na escuridão é o meu farol. Não consigo te deixar, mesmo que